Caminhada. O homem e a mulher modernos não caminham, não temos tempo. Quando nos locomovemos, andamos curtas distâncias. E especialmente as mulheres têm os movimentos tolhidos por roupas e sapatos inapropriados ou por bolsa ou pacotes pesados. Assim, ao invés de caminharem a passos largos, andam a passos curtos, concentrando todo o peso nos calcanhares. Nossa recomendação é que se realize o plano de caminhada. Todos podemos praticá-lo. Não requer talento especial, habilidade de atleta ou compra de equipamento. Com base na recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, esses são os itens que você deve considerar. Escolha um lugar agradável, de preferência plano, para realizar sua caminhada. Organize um horário adequado e, se possível, constante para que se crie um hábito. Nunca ande em jejum ou logo após as refeições. Escolha uma roupa leve e sapatos adequados. Eles devem ser folgados para que você não tenha dificuldade de caminhar. Siga nosso quadro de orientação. Inicialmente, no primeiro mês, caminhe pelo menos de 10 a 20 minutos conforme sua disposição. No segundo mês, aumente o tempo de caminhada para 15 a 30 minutos. E finalmente, no terceiro mês, faça entre 20 e 45 minutos. Nunca faça menos que 3 vezes na semana, porque assim você não atingirá o efeito treinamento dos músculos das pernas. Se possível, caminhe todos os dias. Se não, faça caminhada em dias alternados. A sensação de cansaço é o parâmetro para você se orientar. Ela deve ser de leve a ligeiramente cansativa, nunca de muito cansada ou exausta. É normal, durante a caminhada, você sentir aumento na pulsação cardíaca, na frequência da respiração ou mesmo ter suor quente pelo corpo. Você também poderá sentir leves dores musculares nos dias subsequentes, como efeito do uso dos músculos das pernas. Caminhe, sinta e veja o que se passa ao redor. Se preferir, convide uma amiga, um familiar, para participar dessa movimentação. Alongamentos para serem feitos antes da caminhada. Os exercícios de alongamento são propostos para reduzir a tensão muscular. Por isso, ao fazê-los, relaxe. Entre em sintonia com os seus músculos. Faça os alongamentos de forma regular e com frequência. Faça-os devagar. Dê tempo à sua mente e ao seu corpo para se acostumarem às tensões da atividade física. Alongamento da barriga da perna. Em frente a um móvel ou parede onde possa apoiar-se, dobre o joelho da frente e mantenha a perna de trás esticada com o pé todo no chão. Leve lentamente seus quadris à frente, mantendo a perna de trás esticada. Crie uma sensação de alongamento suave no músculo da barriga da perna. Sustente o alongamento por 30 segundos. Vá um pouco mais à frente, obtendo um maior alongamento. Fique por mais 30 segundos. Volte lentamente e repita com a outra perna. Em pé, segure o peito do pé direito com a mão esquerda e puxe delicadamente o calcanhar na direção das nádegas. Permaneça contando até 30 e repita com a outra perna. Fique em pé com os pés afastados. Dobre levemente os joelhos. Coloque uma mão no quadril, enquanto o outro braço se estica para o alto e passa sobre a cabeça. Incline-se para o lado em que a mão está no quadril. Permaneça por mais 30 segundos, ou conte até 30. Volte devagar. Repita para o outro lado. Abaixe-se e desloque uma perna à frente até que o joelho esteja na mesma altura do tornozelo. O outro joelho está apoiado no chão. Abaixe o quadril até sentir um leve alongamento. permaneça por 30 segundos.